mas não tem vergonha na cara. É só te esnobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Saqueio porque me trata assim. Me vejo em você, você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas dá pras 4:30 me chama desesperado. Eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correr. Me chama, vai. Quero ver lá em cima. Vou correr. Não vá se enganar com vacinos e trapaças. Se você tá me querendo, não fica fazendo. Nós somos a Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Direção, doutor Cristian Martins e doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Forma-se neste instante a rede de rádio obrigatória para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504/97. Em 10 minutos estaremos de volta com a nossa programação normal. No ar, programa da coligação Juntos pelo Bem de Campos Sales. PT, PCdoB, PV e PSD. Prefeito João Luiz, vice-coronel Herman. É 13. É o menino de novo, é o menino de novo. Com trabalho e humildade está na boca do povo. Olá amigos, aquele abraço. Estamos por aqui trazendo para você que nos acompanha todos os dias os melhores projetos, as melhores propostas para o desenvolvimento de um município que é a nossa querida Campos Sales. É, meus amigos, ainda repercute positivamente a grande carreata do 13 no último sábado, né? E na oportunidade, o prefeito João Luiz, no seu pronunciamento, fez questão de agradecer a todos. A palavra de ordem era essa, agradecimento. Vamos ouvir. Fala, João! Queria aqui cumprimentar primeiramente aqui o meu amigo, o vice-prefeito Coronel Paulo Herman. Cumprimentar aqui esse time de vereadores, vereadoras aqui, que também são responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Nossa gratidão a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação que vocês fazem diariamente. Cumprimentar todos aqui, pessoal da coordenação de campanha, da imprensa, enfim, todos vocês que vêm do sítio, dos distritos, dos bairros, né? E assim, a minha primeira palavra hoje, Coronel, é de gratidão, né? A gente tem sido muito bem recebido nas casas dos bairros, da zona rural, e eu queria, assim, de coração, agradecer por tudo que vocês têm feito, né? Pela recepção, pela escuta, pelo apoio que vocês estão dando. Aqui é o seguinte, quanto mais mexe da gente, quando mais a gente cresce. A gente tá fazendo nosso trabalho com tranquilidade, com respeito, nas casas, nos bairros aí, só nós dois e alguns vereadores, pedindo voto, pedindo apoio, mostrando as nossas propostas e dizer que nós fizemos muito em Campos Sales nesses três anos e oito meses. Como o deputado Guimarães falou, as parcerias são importantes. Tudo isso que está acontecendo em Campos Sales hoje é porque nós temos parceiros fortes. Nós temos o ministro Camilo Santana, que inclusive hoje me ligou perguntando como é que estava o movimento. Nós temos o governador Elmano de Freitas, que também é um parceiro da gente. E nós temos, sobretudo, o maior líder político desse Brasil, que é o presidente Lula. E eu queria reforçar aqui as palavras do deputado Guimarães. Se em dois anos do governo Lula nós já conseguimos muito para Campos Sales, imagine daqui mais quatro anos para frente, porque nós somos do time do Lula, do PT, do Camilo, do Elmano. Então, pessoal, muito obrigado pela recepção. É dizer que Campos Sales realmente está se projetando para um futuro muito melhor, né? Estamos prestes a entregar o hospital municipal, que muitos criticaram, que muitos desconfiaram, mas a gente, com nosso trabalho, com nossa força, a gente vai sim entregar o Hospital Municipal de Campos Sales, porque vocês merecem. Vamos sim iniciar aqui brevemente, Coronel, a construção do Detran Regional. A obra já foi licitada, aguardando só a ordem civil do governador. Uma obra de mais de 15 milhões de reais, que vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar, movimentar a economia do município de Campos Sales. E eu gostaria de repetir mais uma vez, não vou me cansar de repetir, talvez uma das obras mais importantes para as futuras gerações aqui do nosso município, as crianças e os jovens, que foi o Instituto Federal de Educação. A obra mais importante que Campos Salles vai ganhar, já ganhou. E a gente só vai, pessoal, a gente só vai ter realmente o reflexo, o resultado, quando realmente estiver funcionando. São 1.400 alunos, vai aumentar o ISS do município, vai aumentar os impostos, os alunos vão receber uma bolsa mensal. Enfim, é um grande salto de desenvolvimento. Eu quero sim, Coronel, continuar. Eu quero sim continuar para colocar Campos Salles realmente no polo de desenvolvimento. Eu não quero continuar para me vingar de ninguém. Eu não quero continuar para perseguir ninguém. Eu quero sim continuar para dar o meu melhor. Falha a gente tem. Quem não tem falha? Mas eu queria assim realmente aqui em público pedir desculpa pelas falhas e dizer que cada dia que passa a gente está mais confiante na vitória do 13, porque a gente está sentindo o calor de vocês. Então, pessoal, minha palavra hoje, minhas palavras é de gratidão. Gratidão mesmo. Realmente a gente sai daqui hoje, Coronel, com a sensação de dever cumprido, né? Com essa energia que a gente precisa. E se Deus quiser, pessoal, dia 6 vai ser a maior vitória da história de Campos Salles. Um abraço e boa noite a todos. Tem no peito um coração menino, segue seu destino fazendo bem, cuidando do povo, olhando pra frente, plantando a semente da paz também. Leve amor, leve paixão, leve João no coração. Fala, povo do 13! Sou livre, moro aqui no Itaguá, voto em João Luiz, porque sou grata e sei reconhecer o que ele fez por a gente. É o melhor pra nós. Ele calçou a nossa rua e eu só tenho gratidão por tudo que ele fez. É 13 neles. Meu nome é Valita, moro no distrito de Carmelópolis e voto em João Luiz por ter sido o melhor prefeito da história de Campos Salles. Olá, meu nome é Ana Rita, moro em Carmelópolis, voto em João Luiz porque ele foi e será o melhor para Campos Salles. Leve amor, leve paixão, leve João. No dia 6 de outubro, leve amor, leve paixão, leve João no coração. No ar, o programa do 40. Olá, Campos Salles. Tá começando o programa do 40 com Moésio e Solano. E atenção, todo dia a mesma coisa, mais adesão para o 40. Vamos saber qual a adesão? Fala aí, futuro vice-prefeito Solano Feitosa. Alô, Campos Salles. Estou tendo aqui a grata alegria de receber na minha casa o meu amigo Joãozinho. Ele que é um prestador de serviço para o município de Campos Salles no ramo do transporte escolar, e por não tolerar mais as inadimplências, os atrasos por parte da gestão do prefeito candidato, veio hoje na minha casa manifestar o seu mais absoluto apoio no tocante a votos e trabalho. Após conversar com os amigos, com a família, não teria como tomar outro caminho que não fosse Moésio Solano. Então outros virão e a gente fica feliz e agradecido, Vovinho. Eu que agradeço pela recepção aqui de sua casa, que você me recebeu, estou sendo bem apoiado. Eu gostaria de dizer que estou aqui por minha vontade própria que eu tenho, não sou obrigado, não sou forçado, porque eu já sou uma pessoa madura, já sei o que eu quero para a vida, ou melhor, para a vida que eu quero, né? Então eu estou achando que o melhor é Solano e Moés para as coisas melhorar. Estou aqui e conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. 40 deles, Joãozinho. 40 neles. Agora é 40. Sou Marcelo Fortaleza, muitos me conhecem aí. Estou aqui passando para que todos possam analisar bem o que o nosso prefeito Moésio fez nesses 8 anos de mandato, né? Imagina, meu povo, vamos analisar bem direitinho que dificuldade nós tínhamos para chegar, né, de Campos Salles para o Barão de Aquiraz. Todos temos que colocar na ponta da caneta, né? Não é verdade? Então foi 8 anos de mandato. Então vamos levar o legado do nosso Moésio adiante. Ele precisa terminar o que ele começou. Então vamos dar essa oportunidade. Antigamente era dificultoso para que possamos trafegar de Campos Salles para o Distrito Barão de Aquiraz, sem falar que tinha aquela perturbação, poeira, cortando pneu, enfim. Ou seja, Vamos acreditar, vamos votar em Moésio. Ele é um capacitado, um homem de respeito, um homem que tem caráter íntegra, um homem que tem compromisso com o povo. Eu estou aqui pedindo para que possamos, o Barão de Aquiraz, Campos Salles, possa votar no Moésio. Vamos dar esse voto em nome do Barão, em nome da minha sogra, a todos que moram lá, que foi uma maravilha esse asfalto. É oriunda dele, então precisamos votar nele. É Moésio 40 e Deus por nós. Vem cá, Moésio, cada palmo dessa terra tem você no coração. Vem cá, Moésio, é nosso amigo, é nossa gente, é competente, é nosso irmão. A cada dia que passa, renasce a esperança nos corações dos campussalenses. A fé renovada em um futuro próspero e de crescimento, com Moésio e Solano. Eu vou votar no 40, Bolin, Campos Salles é 40, Bolin, Moésio vai ganhar. Esse aqui foi o homem que me disse a maior verdade do mundo, seu Antônio, que foi a gente se encontrar. Aqui, nós te encontramos aqui na outra campanha e eu falei pra João Luiz, você vai sentar na cadeira de prefeito, mas desse cidadão aqui que é o Moésio, mas você faça pelo menos a metade do que ele fez, que você não tem condição de fazer o que ele fez, não. E ele não fez nem um texto. Fez não. Não fez nem um texto. Mas o velho vai voltar pra fazer. Mas o Moésio voltou. Ele voltou e a lagoa tá cheia. E agora chegou a hora, meu cabra velho. Agora é 40. Termina agora a rede de rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. 7 e 11. Agosto do preço baixo Zenith. Super ofertas imbatíveis é só aqui. Conjunto Box Queen, molas ensacadas e flex por R$ 1.999 à vista. Antena parabólica com receptor Media Box Vivensis por R$ 399 à vista. Samsung Galaxy A15 5G, 128 GB por R$ 1.199 à vista. Bora comprar barato. Na Zenith só tem ofertaço. Compre na loja, site ou app. Zenith, o melhor está aqui. Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Pois. Sobral recebe reforço policial durante o período eleitoral após casos de ameaça e agressão. Confusão. Vereadores que travam disputa judicial por cargo de presidente da Câmara em Juazeiro do Norte batem boca durante sessão esvaziada. E ainda, Donizete Arruda comenta as principais informações da política local e nacional. Participe do Ceará News. 85992647274. 7 horas e 12 minutos, bora tomar café da manhã juntos? Tô por aqui, trazendo muita informação para você e é claro que a sua participação também é muito importante. Então manda um zap pra gente, DDD 85992647274. Se você preferir, você também consegue participar do nosso programa comentando nas nossas redes sociais, por onde a gente transmite o Ceará News ao vivo. Vamos lá com notícia. Sobral recebeu o reforço policial para estas eleições após casos aí de agressão, ameaças a candidatos. Quem traz as informações direto da região norte é Mário Magalhães. Bom dia, Mário. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. O município de Sobral esteve recebendo nesta terça-feira um importante reforço na segurança pública, com a presença de mais de 40 novos policiais militares. A chegada dos novos agentes visa intensificar a presença policial na cidade e na região, especialmente nesse período de campanha eleitoral. O aumento no efetivo tem como principal objetivo proporcionar mais segurança nas ruas, o que deve contribuir para uma redução da criminalidade. Com a intensificação da presença policial, espera-se uma melhora significativa na segurança da população e na ordem pública durante as eleições, um período que exige um trabalho redobrado para garantir o bom andamento do processo democrático. Com informações de Sobral, Mário Magalhães, para o Ceará News. 7:14. Valeu, Mário. Bom trabalho para você em Sobral. A gente vai direto para agora. A gente vai direto agora para a região do Cariri, meu povo. Quem traz as informações de lá é Robson Roque. Bom dia, Robson. Olá, Matheus. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Ceará News. A sessão legislativa de ontem na Câmara Municipal de Juazeiro foi marcada por um desentendimento entre o atual presidente, Capitão Vieira Neto, e o vereador Darlan Lobo, que também já foi presidente. Os dois travam uma batalha judicial pela presidência da Câmara. Ontem, apenas 8 dos 21 vereadores de Juazeiro estavam presentes, que motivou o encerramento da sessão pelo presidente Capitão Vieira Neto. O ex-presidente Darlan Lobo questionou a decisão de encerrar a sessão tomada pelo atual presidente. Mas em outras sessões o senhor disse que poderia, até teve sessões várias vezes sem ter um coro, né? Para discutir matéria, só não deliberava requerimento, usar tribunas a 10 minutos, aí mudou o regimento novamente nesta casa? Não, vereador, a sessão, o regimento diz que é bem claro, só tem sessão com outros vereadores. Mas o senhor já abriu várias, eu vou puxar e vamos ver quem está faltando com a verdade, se é eu ou é Vossa Excelência. Mais detalhes sobre este e outros assuntos aqui da região estão disponíveis em jornaldocariri.com.br. Da redação, Robson Roque, para o Ceará News. 7:15. Mais informação para você. Vamos direto para Santa Quitéria conversar com o Thiago Rodrigues, que traz notícias para a gente hoje. Fala aí, Thiago. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes do Ceará News. Nos últimos dois dias, Santa Quitéria tem sido palco de blitzes realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. A ação, que ocorre na rotatória do bairro Boa Vida, contou com apoio de policiais rodoviários com foco em fiscalizar condutores em situação irregular e efetuar a apreensão de veículos. Logo, a notícia e imagens viralizaram e geraram comentários entre a população. O órgão informou que está atendendo a solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que pediu reforço de fiscalização por conta de informações de que pessoas não habilitadas estariam utilizando veículos de forma irregular para a prática de crimes eleitorais. O Detran reiterou que atuará em conformidade com o que a legislação determina em todas as cidades apontadas pelo TRE. De Santa Quitéria, na região norte do estado, Thiago Rodrigues para o Ceará News. 7:16, a gente encerra essa primeira parte do Ceará News. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Donizete Arruda trazendo informações da política. Até já, pessoal. Ceará News. Apoio Uninter. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninter.edu.br. Processo seletivo Uninta 2024.2. Inscrições abertas para Sobral e Itapipoca, Medicina e mais 27 cursos presenciais. Instituição nota máxima. Financie até 100% com nossas opções de financiamento. Sujeito à disponibilidade por cursos e as regras de cada programa. Inscreva-se em vestibular.uninta.edu.br e venha para Uninta. Na Ótica Aracati, você compra seus óculos de grau e ganha na hora um lindo óculos de sol. A Ótica Aracati está repleta de novidades para você. Armações de todos os estilos e as mais famosas grifes. Relógios femininos, masculinos, para todos os gostos. Lentes de contato, joias em ouro 18 e muito mais. Você ainda tem consulta de vista grátis todos os dias na compra dos seus óculos de grau. Comprando seus óculos de grau na Ótica Aracati, você leva seus óculos de sol inteiramente grátis. Ótica Aracati. Coronel Alexandrino, 692, no centro. Ótica Aracati, a ótica da sua família. Em setembro, a Prontocar faz aniversário e você, cliente, poderá ganhar até R$2.000 em dinheiro. São 4 sorteios de R$250 e um sorteio de R$1.000. A cada R$50 em compras ou serviços, você ganha cupom e aumenta suas chances de ganhar. Participe! Cupons acumulativos válidos até o final da promoção, dia 30 de setembro. Prontocar, Rua Coronel Alexandrino, 1858, Aracaju. WhatsApp 998434174. Prontocar, qualidade e confiança na sua direção. Toda quarta e quinta-feira no Frangolândia é dia de comprar as melhores carnes pagando bem menos. Maminha bovina resfriada peça R$35,98 o quilo. Bisteca bovina paulista resfriada R$19,98 o quilo. Bife bovino especial resfriado R$27,98 o quilo. Ofertas válidas para os dias 18 e 19 de setembro ou enquanto durar o estoque. Frangolândia, sempre mais barato. Vem pro Frangolândia, qualidade, preço baixo de verdade. FM. A Guedes Ótica garante qualidade, rapidez na entrega dos seus óculos de grau, pois temos um laboratório próprio, moderno, com alta tecnologia. Guedes Ótica, moda e estilo em armações para seus óculos de grau, óculos solar, relógios masculinos e femininos. Venha para Guedes Óticas, aqui facilitamos o seu pagamento. WhatsApp 88 99907 7389. Guedes Ótica, Centro Comercial Marcelo, Loja 10. Veja o melhor com a Guedes Ótica. No sertão, na serra ou no mar, o povo todo sabe e pode perguntar, que a gente merece o melhor, é na Zenith que a gente vai se encontrar. Faz parte da gente, aqui Zenith é tradição. Site ou app, o melhor está aqui. Fazer compras no supermercado Pinheiro ficou ainda mais fácil. Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. E cliente Pin Clube com cadastro completo garante descontos exclusivos. Vem pro bom vizinho. Fazer compras no supermercado Pinheiro ficou ainda mais fácil. Você pode parcelar suas compras em até 3 vezes sem juros. E cliente Pin Clube com cadastro completo garante descontos exclusivos. Vem pro bom vizinho. 7:20. Agora no Ceará News, conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Bora lá começar o nosso bate-papo falando sobre mais um momento de tensão, ou melhor dizendo, mais uma nova crise no Oriente Médio, né? Centenas de pagers, ou aqueles bips, explodiram misteriosamente no Líbano. Está uma confusão, porque integrantes do Hezbollah foram atingidos. Bom trabalho para você, bom dia. Bom dia, Matheus. Olha, Matheus, o seguinte, deixa eu lhe dizer, foi um ataque cibernético. Pois é. Tempos atrás, o comando do Hezbollah, que é um grupo terrorista do Líbano, xiita, que participa da guerra contra Israel, ao lado do Hamas, e na guerra da Síria, deu uma ordem na Avram, não sei o quê, esse nome bonito, que era o chefão, de não usar telefone celular, nem digital, nem um comum. Porque através do uso de telefonia celular, eles poderiam ser localizados e mortos pelo Mossad, que é o serviço secreto israelense. A ideia era a ideia de usar pagers. Pagers, que é mais velho, se lembra, se usava muito no Brasil. Hoje não se usa mais pager. Aí o pager dificulta a localização. Ciente da ordem, o Mossad botou bomba dentro dos pagers. E aí, ao mesmo tempo, veio a ordem para explodir. Morreram 7, podendo chegar a 10. Tem 400 feridos gravemente, com perda de olho, braços, mãos, dedos, e 3 mil feridos no total. Detalhe, todos os atingidos eram do Hezbollah, quase todos, né? Porque um atingido foi o embaixador do Irã no Líbano. O Mossad está em êxtase pelo atentado e mostra o seguinte, que a guerra está mudando de estilo. Você já não tem piloto, é drone, os mísseis andam 2.000, 3.000 quilômetros para atingir um alvo, e agora esse ataque cibernético, que é impressionante o efeito. Ninguém sabe se quem foi atingido. Morreram dois filhos de deputados do Hezbollah. Isso se sabe. Agora, quantos dos dirigentes tem? E todos os peitos têm que ser jogados no lixo, né, Matheus? Todos. Pois é, Donizete. Só fazendo aqui uma atualização, segundo o jornal O Globo de hoje, foram 9 mortos, tá, Donizete? Podendo chegar a 10, já chegaram a 9, né? Tem 400 feridos gravemente, Matheus. E hoje o jornal O Globo também traz uma matéria, não sei se você viu, onde os cientistas que criaram o IA, a inteligência artificial, pedem entidades para controlar a IA, que temem pelo futuro da humanidade com a rapidez com que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, Matheus. Já pensou, Donizete? Black Mirror total, né? Black Mirror é uma série que tem na Netflix, né? Exatamente, que fala sobre essas questões futuristas aí e o impacto na humanidade. Você tá ligado. Tá bom, Matheus, vira a página, próximo assunto. Vamos lá, Donizete, falar de outra preocupação com a humanidade, né, que são as queimadas. Fiquei assustado com uma manchete do jornal O Globo de hoje que diz o seguinte: crise climática espalha descontrole e caos no planeta. Não é só no Brasil não, viu, Donizete? A situação tá complicada no mundo todo. Tá no mundo todo, viu, Matheus? Tá no mundo todo. Não tá fácil não, viu, Matheus? Pois é, Donizete, tá ontem... Nada. Vamos ouvir o presidente Lula. Isso. E a Marina, os dois falam sobre esse grave problema. Exatamente. Vamos começar pelo presidente Lula, que falou sobre o fato de o Brasil não estar preparado para eventos climáticos extremos. Vamos ouvir. Hoje no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, sabe, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em 3 comunidades na Amazônia e na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo. Não estava querendo esconder da gente. Já pensou, Donizete? Bora ver a ministra, Marina Silva. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo, também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública, é um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada. Matheus, é o seguinte. Sim. O problema da seca é real e esses incêndios acontecem em vários planetas. América do Sul, Portugal, Estados Unidos. Agora, incêndio criminoso está acontecendo no Brasil. E a ministra diz que isso é terrorismo. Há necessidade de se combater esses crimes e punir com rigor da lei. É impressionante como a natureza manda recados e o homem não escuta os recados que a natureza manda, né, Matheus? Pois é, Donizete, complicada essa situação. Eu tô lendo aqui no Globo, Matheus, que até 2050, 39 milhões podem morrer no mundo, no planeta Terra, de alvo de superbactérias. porque essas pessoas, o antibiótico não fará efeito para curá-las. Você leu isso no Globo, Matheus? Sim, não no Globo, mas eu vi essa reportagem ontem, Donizete. Muito perigoso, viu? Na revista científica The Lancet, que considera possível evitar essa tragédia. 39 milhões de pessoas em todo o mundo podem morrer devido a infecções resistentes aos antibióticos nos próximos 25 anos, segundo o estudo publicado hoje é quarta, segunda-feira, na The Lancet. O mundo tá muito doidão, né, Matheus? Muito doidão. Verdade, Donizete, merece nossa atenção tudo isso, viu? 7h28, vamos lá mudar de assunto, falar nas eleições... Próximo assunto, falta Moab, fogo no Muturo. A presidência da Câmara, Donizete, como é que andam as articulações? Deu uma paradinha por causa das eleições.